Vambora, vambora. É o Ilariel, mané. Vamos que vamos. Atenção, crianças. Somente as novinhas. Humildemente, MC Creu, mané. Eu quero ver mais uma senhora. Oi, tá na hora, tá na hora. Na hora de dança, Creu. Esse baile é uma uva. E as mulheres são mel. Os homens no Creu pra frente. As mina no Creu pra trás. Oi, quem quiser zoar com a gente. Oi, pode vir do que é demais. Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Quem quer beijar na boca, dá um gritinho, por favor. De novo, de novo, de novo. Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Hilari, Hilari, Hilariel. Vocês, vocês, vocês. Quem quer dar o Creu hoje, dá um gritinho, por favor. Geral, né? Vamos que vamos. Eu quero ver mais uma senhora. Oi, tá na hora, tá na hora. Na hora de dança, Creu. Esse baile é sempre uma uva. E as mulheres são mel. Os homens no Creu pra frente. E as minas no Creu pra trás. Oi, quem quiser zoar com a gente. Pode vir no que é demais. Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Hilari, Hilariel. Vocês! Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Quem quer beijar na boca, dá um gritinho, por favor. Geral, né? Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Hilari, Hilari, Hilariel. Creu, Creu, Creu. Quem quer dar um Creu hoje, dá um gritinho, por favor. Geral, né? Geral, né? O maior site de funk do Brasil. www.funkneurótico.net. Um site, grandes amigos, uma equipe.